Stand by, two. Com 973, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, 5973. Salvador, bom dia, Rio 5973, na final, estabilizado, baixado travado. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste no 0 no meia, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 180 graus, uma dúzia de nós, pista no 0, molhada, Rio 5973. Gente, pouso autorizado, 5973. Solo, Salvador, Alfa, Yankee, Golf, bom dia. Bom dia, Golf, aguarde 2 minutos. Que Juliette Tango, livre ingresso até o portão 03, mantendo escuta constante, aporte ao término. Afirmativo. 601, passa 170, chama centro, frequência 13325, alterne 1251. 3601, centro Recife, 13325, alterna 1251. Cinco, 717, chama o centro Recife agora na frequência 1288, alterne, corrijo, 1251, alterne 13325, web 5717. 251, 3325, 5717, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, 2580. Prossiga, senhor. Tá, por aqui, mais perto, senhor. No 8 livre, senhor, chame táxi. Tá, por aqui, 2580. Para o Trinidad, Gol 9032, que é da informação até o 5410. 0032, aguarde só um minuto, senhor. Eu não aguardo, 0032. Se mantenha 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Negativo. Autorizado Duna, em high speed, informe localizador, sideral 9970. Jet 5898, passa nível 170, chame o centro em 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, obrigado, 5898. Alfa Yankee Golf, prossiga. Alfa Yankee Golf solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3, posição 3 para o pátio principal. Singer 1. Gente, Golf, tem condições de iniciar agora mesmo um pushback e agilizar um reboque? Positivo. Por gentileza, agilize e chame no, na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, Golf. Gente, obrigado. Rio 5973, ao liberar a pista ingressando na Kilo, por gentileza, observe um Embraer da Azul iniciando o reboque do pátio 3. Que deverá livrar o pátio em aproximadamente mais 3 minutos, senhor. Vem de cá, livrar o terminal. Informação em curso, hotel correta. O senhor está pronto para cópia? Eu tenho aprovado 410 para Recife. Ok, 35, não escuto o gol, 9032. Voo 9032 autorizado para Serra Brava Romeu Foxtrot, Recife. Nível de voo 410, via para o Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5467, voo 9032. Autorizado Recife 410, nível, via para o Whisky 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 5935, transponder 5467, gol 9032. 5467, com atendimento correto, gol 9032. Portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Quando pronto, chamo, gol 9032. Salvador, Juliette Tango, finalizando a retoque, obrigado, bom dia. Copiado, Tango, obrigado, bom dia. Salvador, Aljete 5808, está pronto para o táxi, com 49 a bordo, autonomia de 5 horas, alternando Galeão. 049, 5 horas, Galeão, confirma? A 55 a bordo, corrigindo, 55, alternando Galeão, 5 horas de autonomia. 055 a bordo, 5 horas de autonomia, Galeão, copiado. O senhor tem táxi aprovado via faixa principal, Juliette Alfa, até o ponto espera, pista no 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para decolagem no ponto espera, pista no 0, objeto 5808. Gente autorizado, Juliette, via parte Juliette Alfa, para o ponto espera, no 0, objeto 5808. Controle, Salvador, bom dia, voo 1715. Vê se mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0, nomeia vigilância. Nada bom, se 3 mil pés, 1-7-1-0, nomeia, voo 1-7-1-5. Ajuste 1-0, nomeia, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0-5-8-0-8. Autorizado alinhar e decolar, exército 9970, autorizado LS XR, informe localizador. Fox Foxtrot Lima, só um minuto, senhor. Coit 08, decolou os 32, chama agora o controle em 1-9-35, senhor, tem um bom voo. 1-9-35, obrigado. Fisco Foxtrot Lima para conquista 100, aprovado. Eu tenho informação hotel agora em curso, pronto para corda. Foxtrot Lima autorizada para vitória da conquista, Sierra Bravo, Quebec Victor. Nível de voo 100 direto, decola da pistão no 7, primeira curva à direita, subida Gole até a posição Eval após direto. Controle 1-9-35, transponder 5455, Papa Tango Whisky, Foxtrot Lima. Hotel. 107, bom dia, chegada Bonf, vê se mantém a 4 mil pés, 1-0, nomeia ajuste. Desce 4 mil pés na Bonf, voo na 607. Estabilizou o Sideral. Sideral 9970, completa sinal ILS, torre 118-6. Romeu, Golf Victor, aguarde aproximadamente 2 minutos para cópia. Lima, chame táxi. Sideral 9970, autorizado Salvador. É, estabilizado, trem embaixo. Perdão, senhor, não copiei. Estabilizado, trem embaixo. Gente, Sideral 9970, tráfego avistado, ajuste 1-0-6. Pouso autorizado, senhor, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-6-12 de nós. Pista 1-0, molhada, Sideral 9970. Livre pouso. Yankee Golf informando o término do reboque no Ringueiro. Muito obrigado, bom dia. Gente, Golf, obrigado, bom dia. controle 5808. Siga. Pois, possivelmente vá direto à posição Elefa, senhor. Nós vamos Elefa da presente. Muito obrigado, senhor. 5808. Lima, táxi autorizado, chama a interseção para ingresso. Só um minuto, senhor. Sideral 9970 no solo 35, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovada de Alfa, quilo até o pátio 3 nessa frequência 9970. Zero. Romeu Golf Vitor para Lençóis 100 tem aprovado, pronto para cópia. 3201 para confirmar. Primeira curva à esquerda, subida Momo até a posição Albo, após direto. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5456, Papa Tango Romeu Golf Vitor. 97. 97, bom dia, chegada a bom, se desse mantenha 4000 pés, ajuste 1096. 1016 na bom, 4000 pés, assim, 1897. Gol no 7 e no 5, desse mantenha 2000 pés, autorizado LS, X-Ray, informe localizador. 2000 pés, autorizado LS, informa lá no localizador, no 7 ou no 5. Aguarde só mais um minuto para a corpo, 3 ou no 7 ou no 5. Guarda. Salvador, bom dia, o TAM 3201, frente da hotel, para confirmar. 201, correto? Afirmativo. Por gentileza, senhor, para autorização desse horário, informação hotel, essa frequência se encontra indisponível, chame 118.612. 118.6, 3201. Continue a descida para 3.000 pés, ajuste 1096. 3.000 pés, 1016, 1006. Aguarda, 3201. T3171, pronto para cópia? Pronto. T3171 autorizado para Guarulhos, Serra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, Peruísque 50, decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa Bidev. Controle 1 no 9 decimal 35. Aciona 5503, TAM 3171. Autorizado Guarulhos, 360, via Pere 50, colada 10. Primeira curva direita, da El Leda, Bidev. 1935, 5503. 5503, cotejamento correto, TAM 3171. Portão 7, chame quando pronto para o pushback acionamento. Cliente, TAM 3171. De Oscar Golf Sierra, promoção hotel correta, número 2 para a cópia Sierra, guarde coordenação. Vai direto para 5508. Índia Papa Oscar, bom dia, qual é a hora do plano, senhor? 9032 na portão. Portão 10 livre, senhor, chame táxi 9032. Oscar? Gente, eu irei entrar em contato com a sala IS, eu ainda não tenho o seu plano, Oscar. O Whisky Foxtrot Lima, autorizado a decolar pista no 7, vento 180 graus, 14 nós, ajuste 1016, Whisky Foxtrot Lima. Bom dia, chegada a Bonf, desse mantenha 5.000 pés, ajuste 10 no meia. 10 no meia, 5.000 pés, 10804. Whisky Foxtrot Lima decolou aos 40, chama agora o controle em 1 no 9.35, bom voo. 9.35 vai chamar, obrigado amigo, bom dia. Bom dia. Tan 3201, na escuta para cópia. Pronto, cópia, 3201. Tan 3201, autorizado para Confins, Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360 via Upper Zulu 16. Decola da pista no 0 com curva direita, subida da L até a posição Leda após direto bridge. Controle 1 no 9.35, transponder 5471, TAN 3201. Autorizado com FIS no 360, aerovia Upper Zulu 16, pista em USA 10, após a decolagem curva direita, saída ficou do AEL, Leda, depois DTT Bridge. Controle em 1935 e transponder 5471. 5471, protegimento correto, TAN 3201, portão 9, chame enquanto pronto para o pushback acionamento. Agora para o posicionamento, então, 3201. Afirma, claro, para o Juliette em Zulu. Afirma, Juliette em Zulu, Paulo Afonso. Cidade, equivocado, Estou ciente, senhor, já agora em contato com a CLS. Oscar Golf Sierra, pronto para cópia. Oscar Golf Sierra, autorizado Ilhéus 80, Golf 677, decola da 17, curva direita, subida coral, controle 1 no 9, decimal 3, 5, aciona 5, 4, correção, aciona transponder padrão Oscar Golf Sierra. Ono 715, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 786, obrigado. Muito bem, tem livre acionamento de táxi. Oscar Golf Sierra, chama na intenção para ingresso. 2000, repórter autorizador, 607. 8 a bordo. Confirme, 022 a bordo, senhor? Confirmo, 022. Pelo 223 e 30, Salvador, gol 9032, tem táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10, gol 9032. Gente, via parte, Juliette Alfa, no ponto de espera da 0, chama o gol 9032. Para push, o TAN 320 no posição 9. No portão 9, ciente, a coordenação cripto solo após o bong da gol passar a cauda, tem livre pushbacks e acionamento, senhor. Chame táxi 3201. Após o 737, chamará para o autorizado posicionamento, então 3201. Esse Papa Oscar, a sala IS me informou que não existe plano de show para 7 horas, senhor. Gol no 7 no 5, no final baixado travado. Gol no 7 no 5, tráfego avistado, ajuste no 0, 1 no 6. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 1 no 7 a 0 graus, uma dúzia de nós, pista molhada. Sim, pouso autorizado, no 7 no 5. Sierra, livre ingresso, chame alinhado e pronto para decolagem, Oscar Golf Sierra. Oscar, copiou? Mande Papa Oscar. Tá ok, copiado, senhor. Serra decola de imediato. Livre decolagem Serra, vento no 70 graus, uma dúzia de nós, ajuste no 0 no meio, Oscar Golf Serra. Tono 7 no 5, no solo 46, libere a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 4, nesta frequência, gol no 7 no 5. Mantenha 10-9032. Mantenha 10-9032. Voo no 7 no 5 no solo 46, libera direita. Alfa Juliette, portão 4, nesta frequência, voo no 7 no 5. Alfa Juliette, portão 4, estou informando turbulência moderada na final. Turbulência moderada na final, copiado, senhor. Voo 07, localizador. 07, complete, final ILS, torre 118-6. 36, bom dia. Bom dia. Para o táxi, o TAN 3201 alterna Guarulhos, autonomia de 3 horas e 15, PLB de 99 a bordo. Copiado, senhor. A táxi aprovada até outra vez do portão 612, eu já estou no 0 no 6. Chame pronto para correção. Chame através do gate 612 para produzir um táxi, TAN 3201. Sempre táxi até o gate 06, chamará mesmo para continuação, TAN 3201. Voo 9032, autorizado a decolar pistão 0, vento no 70 graus, 15 nós. Vivo decolagem da 0, gol 9032. Bom dia, Salvador. Vou na 607, marca 10 pé. Bom dia, no 607, tráfego avistado, ajuste no 0 no 6. O tráfego da companhia que o precedeu informou turbulência moderada na final pistão 0. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso. Agradeço a informação, 607. Para o trolo. Pegou Sierra, decolou aos 48, chame agora o controle de Salvador em 1 no 9, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, vou girar com dia. E o Papa Oscar? Papa Oscar, prossiga. Você vai autorizar o negativo, senhor. Já foi apresentado o CHG? Afirmativo. Ciente, confirme para que horário? Tempo, 10 horas. Muito bem, senhor. Então o senhor deverá também apresentar o DLE, porque já são 0749. Serra decolou no momento, 0261 acionado. Eu vou oficiar, contato radar na decolagem, submantém o 080 direto para o oral.